Boa noite, amados. Deus faz infinitamente mais do que podemos imaginar, infinitamente mais. Quando Deus, precisamente 30 anos atrás, na verdade em maio completou 30 anos, falou meu coração numa conferência missionária lá no Palavra da Vida, eu tinha largado a faculdade de engenharia para me tornar um missionário, me convertido há pouco tempo. Ele falou da grande necessidade dos pescadores que estavam isolados em toda a costa brasileira. Eu pensei que o meu bisneto fosse ver a costa brasileira alcançada, e ela já está praticamente alcançada para a glória de Deus. Existiam 2.000 comunidades que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Hoje são pouco mais que 300, e a gente termina a tarefa. Mas a estratégia está alcançada, mais de 1.600 pequenas igrejinhas foram plantadas. O Espírito de Deus fez infinitamente mais do que podíamos imaginar. Aliás, Oscar Lina participou disso bem de perto, né, Oscar Lina? A MEAP quase nasceu na casa dela, por pouco. E outros aqui, né, irmão João Rubens, não, sempre faço confusão. João Júlio, que foi meu incentivador, ouviu, coitadinho, sofreu uma das minhas primeiras pregações. Mas, meus amados, Deus sempre faz mais do que podemos imaginar, sempre faz mais. Eu não pude usar o meu computador aqui, está ali o estudinho, mano. Então eu vou ter que pegar uma colinha ali de vez em quando, é o estudinho. Eu fico pensando assim, como nós, como pessoas que amamos a Deus, temos que pensar o que ocupa o coração de Deus. Quando amamos uma pessoa, nos envolvemos com esse projeto de descobrir o que é importante para aquele coração, o que é importante para aquela pessoa, o que ela gosta, e então presenteamos aquela pessoa com o que ela gosta. O que faz bem ao seu coração é dessas coisas que falamos. O que ela gosta de fazer, esse tipo de atividade que compartilhamos. É assim, quando amamos alguém, queremos descobrir o coração dessa pessoa. E é claro que com Deus isso não pode ser diferente. A gente tem que saber pelo que o coração do Senhor bate. Eu acho que aqueles discípulos de alguma maneira se envolveram nesse projeto de entender o coração de Deus. Por isso largaram tudo o que faziam e seguiram ao Senhor. Se envolveram de perto, sonharam com Ele, riram com Ele, choraram com Ele, comeram ali em volta da fogueira, ouviram a respeito dos segredos do reino de Deus, perceberam a própria vida, seguiram de perto, foram cobertos de graça, ao mesmo tempo desafiados no limite. Mateus, por exemplo, foi um homem que, quando foi chamado por Jesus, deixou a coletoria. Ele era um cobrador de impostos, basicamente falando, traiu Roma. Largou seu posto e imediatamente seguiu o Senhor. Você sabe com que se paga quando se trai Roma? É com a vida. Então eles também foram testados ao limite. Mateus e outros tantos foram poupados pela graça de Deus, pelo menos naqueles momentos. Morreu depois, como pregador martirizado, mas morreu feliz da vida por sofrer por causa justa, pelo que prestava sofrer. Como Mateus sabia que prestava sofrer por Jesus? Porque conhecia o seu coração, sabia o que estava ali, tinha intimidade com Ele. Eu fico pensando que não tem nada melhor do que descobrir o coração de uma pessoa quando na proximidade da sua partida. Quando você não mais vai, não mais verá aquela pessoa, ali você ouvirá do que palpita em seu coração. Porque ninguém que tem a sua última oportunidade e é sábio, gasta essa oportunidade com trivialidades. Antes, usa essa oportunidade como quem se agarra à própria vida. É assim com todos nós. Uma pessoa à beira da morte, por exemplo, quando chama os seus amados, ele vai falar daquilo que ocupa o seu coração, das prioridades absolutas para ele. Eu não acho que exista um melhor momento para ler o coração de Deus expresso no seu Filho, do que no período entre a ressurreição e a ascensão. Aquelas dezenas de dias que ocupam a história de Jesus. Agora Jesus é ressuscitado, corpo ressurreto. Mas um pouco antes da ressurreição, os discípulos aprisionam a si mesmos, vão para dentro de uma casa. Ah, eu tenho uma tela aqui, né? Eu tenho uma colinha aqui na minha frente, não tinha percebido. Eles vão para dentro de uma casa, eles ficam lá, quietos, pensando: puxa vida, né? O nosso Senhor foi o primeiro, nós vamos sofrer depois. É nesse momento que Jesus se põe no meio deles. As portas ainda estão trancadas, as janelas ainda estão cerradas, e a primeira palavra do Cristo ressurreto é uma palavra de missão, é uma palavra de missões. Ele se põe no meio deles e diz: paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, o Cristo ressurreto, abre a sua boca e fala de missões. Eu queria aqui dizer a diferença entre missão e missões. Muita gente não entende isso. Missão é a missão de Deus, Mission Day. Só Deus é Salvador, só Deus tem o potencial de cuidar de todos os povos. A missão de resgate da humanidade é dele. E ele resolveu separar uma parte disso, parte que os anjos gostariam de fazer, mas ele não deixou, para a sua igreja, para o seu corpo, para os seus representantes, para nós. Isso é missões, é uma partezinha dentro da grande missão que é de Deus e de Deus somente. Então Deus nos chama como ajudadores, como parceiros no seu trabalho, na sua obra. É bom saber o que passa no seu coração. E aí Jesus mostra: como o Pai me enviou, eu vos envio. Primeira vez que o Cristo ressurreto aparece, ele fala sobre missões. E aí eu vou resumir: em todas as vezes que o Cristo ressurreto fala, descritas no Novo Testamento, ele fala de missões, todas as vezes, 100% das vezes. Jesus, tem um aviso do anjo ali para aquelas mulheres que acharam o túmulo vazio e falaram: olha, avisa para os discípulos e também para Pedro que eu quero encontrá-los na Galileia, eles estão agora em Jerusalém, na Judéia, duas províncias de distância, ou melhor, Samaria estava entre a Judéia e a Galileia. Eles tinham que atravessar toda a Samaria, voltar para a Galileia, porque o Cristo vivo queria conversar com eles lá. E o Cristo vivo conversa com eles na Galileia. Quando ele chega lá na Galileia, isso está escrito lá em... Quando ele chega na Galileia, ele reúne os seus discípulos e ele novamente fala do seu coração. Jesus aproximou-se e disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos dias. O Cristo ressurreto fala, ele fala de missões, fala da missão, porque isso ocupa o seu coração. Nós como igreja, nós temos que saber o que ocupa o coração de Deus, e é isso que ocupa o seu coração. Novamente ele fala com eles, e esse aqui acho que vocês sabem de cor: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a quantos? A toda criatura. É isso que ele diz. Lucas 24, de 44 a 49, é muito interessante, porque Jesus, ele não se propõe a dizer algo novo. Ele diz: são estas as coisas que vos falei, estando ainda convosco. Que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então olha o que Jesus propõe aqui, isso Cristo ressurreto falando: são estas as coisas que vos falei, estando ainda convosco. Pessoal, vocês perceberam o que era a vida enquanto caminharam comigo? 3 anos e meio nós dividimos descanso e tarefa, não necessariamente nessa ordem. quase afundamos juntos, viajamos muitos quilômetros juntos, choramos juntos, vimos mortos ressuscitar, cegos de nascença enxergar. Era o cheiro da vida que estava no ar. E durante aqueles dias, Jesus falou sobre isto. São estas as coisas que vos falei, estando ainda convosco. Eu não venho trazer algo novo para vocês, eu já tenho falado sobre isso. Que importava que de mim se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abri um entendimento para que compreendessem as escrituras. Eu não somente disse isso para vocês, mas isso nem vem de mim, isso está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Interessante que um pouco antes de Jesus dizer isso para os seus discípulos, ele falou para dois discípulos em particular, no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, Jesus encontra com algumas pessoas, e quando eu falo, olha, todas as vezes que o Messias abriu a boca depois de ressurreto, ele falou de missões, as pessoas que conhecem bem a Bíblia falam assim: aonde está missões? Quando ele conversa com aquele pessoal no caminho de Emaús. Em todas as outras aparições, em todas as outras falas, eu concordo, realmente ele sempre falou da missão e de missões, mas e no caminho de Emaús? Como é que é isso? Vocês lembram no caminho de Emaús, né? Jesus vinha andando com aqueles discípulos e ele vinha conversando algo muito parecido que depois ele conversou com só aqueles mais chegados. E ele vinha falando, olha, eles vinham conversando sobre as novidades que tinham acontecido em Jerusalém. Jesus se aproxima e diz: puxa vida, que novidades são essas? Ele diz: mas só você não sabe do que tem acontecido sobre o justo Jesus que foi morto. Interessante que Jesus já tinha ressuscitado, mas eles ainda falavam da morte. Nós, seres humanos, temos sempre a tendência de parar na morte e não considerar a vida, de ver a desgraça e não a graça atuando, de ver o sufoco e não a vitória que vem depois dele, de ver a passagem e não perceber a glória lá no final. Esses discípulos mostraram isso, falavam da morte de Jesus e Jesus já estava ressurreto. Não falaram da ressurreição, do brilho da ressurreição, falaram da dor da morte. Parece que isso nos prende um pouco mais. E Jesus conversa com ele e diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Crer em quê? Em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus pega as escrituras, fala das escrituras e diz isso que Moisés, os profetas e os salmos falavam a respeito de mim. Interessante, em Lucas 24, de 44 a 49, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele fala de Moisés, fala dos profetas e fala dos salmos. A seguir Jesus disse: são essas as palavras que vos disse, estando convosco, que importava que de mim se cumprisse tudo que está escrito onde? Na lei de Moisés, profetas e salmos. Exatamente a respeito dos quais ele falava no caminho de Emaús. E o que ele dizia a respeito dos... apertei o negócio errado aqui. Querido, eu faço isso direto. Ah, desapertei e deu certo. Essa eu não sabia. Ah, legal. Tá, vivendo e aprendendo. Exatamente o que ele fala para os outros discípulos. Olha só o que Moisés, os profetas e os salmos diziam que Jesus tão fortemente pontuava para um grupo e para outro. Assim estava escrito que o Cristo havia de padecer e que havia de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Duas coisas que a igreja não tem dúvida nenhuma. Ele falou de profetas, dos salmos, falou de Moisés e disse: estava escrito que o Cristo havia de padecer. Pergunta: quem aqui crê que Jesus de fato morreu? Pode levantar a mão, por favor. Todos nós. Quem crê que Jesus ressuscitou? Todos nós. A mesma palavra diz, depois da morte e da ressurreição, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Estava falando de missão e missões. que deveria se pregar arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, que tinha que se pregar o evangelho a todas as nações. O Cristo havia de padecer, ressuscitar e que tinha que se pregar o evangelho a todas as nações. Três coisas. Esse é o tripé da expressão mais legítima da graça de Deus: morte, ressurreição e anúncio da salvação. Impressionante como a igreja tende a não anunciar a salvação e não cumprir essa ordem de Jesus, porque não conhece o seu coração. Todas as vezes que o Cristo ressurreto fala, abre a boca, ele fala de missões. Isso ocupa o seu coração. Existem 6 mil povos no mundo que nunca ouviram falar do evangelho. Isso significa que 82 mil e 500 pessoas morrem por dia sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Vocês entendem isso? 82 mil pessoas morrem por dia sem nunca terem ouvido falar de Jesus. É muita gente, todos os dias. Milhares de pessoas durante esse culto de 2 horas vão ter morrido no mundo inteiro sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Só que essa ordem de ir pregar o evangelho já tem 2000 anos. 2000 anos. Imagina se você demora 2000 anos para cumprir uma ordem do seu patrão se você não vai para a rua. Ah, vai. A igreja finge que está obedecendo, mas não está. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou responder pelos que passaram. Não vou responder nem pelas minhas filhas e pelos meus genros, mas por mim eu respondo. A minha parte eu vou fazer. E se cada um pensar assim, cada um fizer a sua parte, em uma geração nós alcançamos esses 6 mil povos. E não precisamos nem da igreja do mundo inteiro, só a igreja brasileira faz isso. Ah, Marcelo, agora você exagerou, né? Não, não exagerei não. Se nós pegarmos todos os que se dizem evangélicos no Brasil, e é claro que nós sabemos que nem todos que se dizem evangélicos são nascidos de novo, conhecem a Deus de todo o coração. Isso não sou eu quem diz, é a palavra de Deus que diz. Tem um monte de gente lá que é joio, não é trigo, nunca conheceu a Deus, é maldito, e Deus fala: apartai-vos de mim, malditos. Na verdade, eu nunca os conheci, em Mateus 24, 25, com muita propriedade ele vai dizer isso, sem crise nenhuma para a gente que nasceu na igreja e morreu na igreja. Mas vamos pensar nessa estatística como se todos que se dizem evangélicos sejam de fato evangélicos. Sabe qual é o percentual de contribuição financeira per capita dos evangélicos para missões aos não alcançados? Ano, R$1,30. Nós estamos tão comprometidos com a salvação de todos os povos, com o cumprimento disso aqui, que todos os anos, rigorosamente, nós investimos R$1,30 nesse projeto. Todos os anos, não falhamos. Vê que é um compromisso, né? Vamos dizer que uma latinha de Coca-Cola custe R$1,30, mas não custa, custa mais. Mas vamos dizer que custasse. Se nós abríssemos todos os evangélicos do Brasil hoje, não estou falando sobre a geração futura e sobre a passada, nós não damos contas deles, nós damos contas de nós. Se nós abríssemos mão de tomar uma Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola ou de Guaraná de refrigerante por ano, olha o tamanho do sacrifício, e investíssemos esse dinheiro em missões transculturais, e com missionários indo aqueles que nunca ouviram do evangelho, nós dobraríamos em um ano o número de missionários brasileiros entre povos não alcançados. Dobraríamos, e com o grande sacrifício de uma lata de Coca-Cola por ano. Mas não pode só parar de tomar, tem que pegar aquele dinheiro e investir em missões transculturais. Se nós deixássemos de tomar 2 latinhas de Coca-Cola por ano, triplicaríamos o número de missionários transculturais brasileiros. Só para encurtar a história, se nós deixássemos de tomar 1 lata de Coca-Cola por mês e investíssemos esse dinheiro em missões transculturais, nós colocaríamos missionários brasileiros em todas as nações que nunca ouviram falar do evangelho em um ano. Estão entendendo o que eu estou falando? Deus não pede um grande sacrifício. só conhecer o seu coração. Porque fazer coisas muito maiores do que a gente pode imaginar, Ele sabe fazer. Mas Ele decidiu usar a nossa boca para a proclamação. Temos que conhecer o coração dele, porque falamos em nome dele. Eu não posso ser boca para uma mente se não conheço essa mente. Eu não posso ser a expressão para um coração se eu desconheço por que esse coração palpita. Eu não posso falar em nome de Deus se não tenho ideia do que bate forte no coração de Deus. Eu tenho que conhecer o coração de Deus. E o Cristo vai, cada vez que Ele abre a boca, Ele fala: vocês são minhas testemunhas, vão e anunciem o Evangelho a toda a criatura. Meus amados, pode colocar o outro PowerPoint, por gentileza? Eu quero que você pense em você por amor de você. Não é por amor de mim. A obra que Deus me chamou para fazer, eu tenho feito há 30 anos. Não fiz outra coisa, quer dizer, fiz um monte de outras coisas, mas me gastei nisso, não trabalhei em outra coisa, trabalhei nisso. 12, 13, 14, foi um período que eu acho que exageramos, mais de 16 horas por dia. Duas noites em claro por semana, religiosamente, todas as semanas, por 3 anos e meio, pilotando o barco para durante o dia poder pregar o evangelho para mais alguém, porque se eu pilotasse o barco durante o dia, aí sobraria pouco daquele dia para pregar. Então a gente pilotava de noite, a Damaris não aguentava o tranco, ia dormindo, e quando chegava de dia a gente estava pregando de novo. Nunca falamos isso para ninguém, nunca contamos. Hoje eu resolvi contar, nesses dias eu resolvi contar, porque eu acho que dá para fazer isso e chegar aos 50 anos de idade inteiro. Eu não devo nada para ninguém em termos de saúde, mas me gastei, vivi vida que ninguém quer viver. Vivemos com 180, 200 dólares por mês, por anos. Eu lembro que se entrasse carne na nossa mesa 2 vezes por ano, era muito. Porque se a gente conseguia um peixinho, comia um peixinho. Se não conseguia, era outra coisa que Deus mandava. Porque o sustento era bem pequenininho. Aí você fala assim: pô, Márcio, você está reclamando? Não, eu estou dizendo que Deus sabe fazer coisas muito maiores do que a gente imagina com o pouco que temos na mão. Sabe o que, que Deus usou para alcançar o coração daquele povo? Para nos fazer um com eles? Para que a nossa voz fosse ouvida? Nos fez pobres como eles eram. Porque isso que nos diferenciou dos turistas. Porque todo o resto era igualzinho turista. Eu ainda tenho todos os dentes, a minha esposa tem todos os dentes, o meu pé cabe dentro de um tênis. Eu não tenho, aos 20 anos de idade, eu ainda não tinha aquelas rugas profundas que eles têm por causa do sol. Vira e mexe, por mais que nós tentemos falar como eles falam, vem uma palavra um pouco mais rebuscada, a nossa gramática perfeita nos trai, e a gente acaba falando de um jeito que só turista fala. Então essas coisas roubavam, claro, a atenção que nós gostaríamos que eles tivessem para a palavra. Mas o fato da gente andar como eles, viver como eles e ter só o que eles tinham, muitas vezes menos, foi o que chamou atenção para a nossa pessoa. Eu lembro que uma vez, você sabe que pioneiro, missionário pioneiro, aquele que vai pregar o evangelho assim em lugar onde nunca ninguém foi pregar, um dos primeiros dons que Deus dá a essa pessoa é ser cara de pau. Porque nós entramos na casa de pessoas que não querem nos receber. Nós falamos para pessoas que não querem nos ouvir. Nós voltamos à vila onde pessoas insistem em dizer que todos nos odeiam. A semana seguinte nosso barco está chegando de novo. Os caras não acreditam. Mas que esse cara está vindo aqui de novo? Vão ter que matar esse cara. Nós somos ameaçados de morte e continuamos amando os caras. É uma teimosia irrevogável. Isso tudo coloca um baita de um ponto de interrogação no coração deles, mas não traz resposta nenhuma. Só traz mais questões. Por que esse cara faz isso? Por que essa mulher faz isso? Por que eles voltam aqui? Depois de ser rejeitado, odiado, ameaçado de tudo quanto é coisa. Eu não vou nem contar o que fizeram contra a gente aqui. Aliás, tiveram coisa que fizeram contra nós, que é tão humilhante que eu nunca contei para ninguém, ninguém sabe. Está no coração meu e da minha esposa, de mais ninguém. Mas no dia seguinte a gente estava lá, amando aquele pessoal de novo. Pessoal, é o Márcio, que nasceu aqui, cresceu na ponta da praia, era ciclista aqui um dia desse, não é um cara super especial, não tem nada de especial em mim. Deus não precisa que ninguém seja especial, porque ele já é especial demais. Ele não está procurando o que ele já tem de sobra. Deus só quer uma coisa de nós, é fidelidade. É você saber que você não presta, confessar isso e dizer assim: Senhor, a tua graça tem que bastar. Eu quero caminhar esse negócio por fé e dar os passos que Deus mandar você dar. E não são grandes passos. Logo no começo, eu lembro que era só um barquinho, eu e Damares no barquinho, indo de vila em vila com violão debaixo do braço, frequentando as fogueiras. Que lá é assim, né? As reuniões são em volta das fogueiras. Então eles reúnem e conversam em volta das fogueiras. Mas a gente só fez isso porque a gente decidiu conhecer o coração do Pai. E nós vimos que o coração de Jesus palpitava pelos que nunca ouviram do Evangelho. Nós falamos assim: se o dele palpita, nós também vamos palpitar. Se ele chora por esse povo, nós também vamos chorar. Se ele morreu por esse povo, a gente também vai morrer. Graças a Deus não morremos ainda, mas estamos prontinhos. Pode saber que se um dia eu morrer aí, afogado, sei lá, em algum lugar, numa ilha, pode ver lá no caixão que eu vou estar rindo. Certeza absoluta, duvido que não esteja. Morrer faz parte do negócio, não estamos nem aí de morrer por ele. Aliás, morrer por ele é fácil, difícil é viver por ele. Mas era assim, começou assim, a gente num barquinho indo de vila em vila, mas o nosso coração pensava em coisas maiores. Uma vez nós quase morremos, esse motor que está ali debaixo de onde nós estamos sentados, era um Agrale 22 refrigerado a ar, e esse motor era muito instável, inconstante, e vira e mexe ele parava, e sabe, motor quebra, para sempre onde não deve. Eu nunca ouvi um testemunho do cara falou: rapaz, cheguei dentro da minha casa, estacionei, antes de desligar o motor fundiu. Ainda bem que eu já estava lá, tranquilão, de porta fechada, não corri risco nenhum, não conheço essa história. Onde é que o motor funde? Sempre no pior lugar. É um acordo que as fábricas têm com os motores. Olha o seguinte, tu vai fundir, mas tem que, né? Então ele vai fundir numa autoestrada, de noite, de madrugada, num subidão, longe de tudo. O dia que você esqueceu o celular, é sempre assim que acontece. Motor de barco não é diferente. Ele obedece a mesma regra. Onde é que o nosso motor parou? Imagina, né? O pior dia, uma baita de uma tempestade, temporal, mar super agitado, a gente saindo de uma, da Ilha das Peças, de uma ilha indo para outra ilha, Ilha do Superagui. E lá na Ilha do Superagui, já era tensa a situação. Algumas pessoas diziam que nós éramos lobos, e que nós enganávamos, estávamos lá para enganar as pessoas e etc, tal, já era tenso o negócio, mas a gente ia lá de novo, pregar para quem nos odiava, não tinha problema nenhum. Só que quando nós saímos, aquele mar, né, super agitado, passamos a quebrança, passamos umas pedras, estamos pelo lado de fora da pedra, o motor parou. A hora que o motor parou, as ondas começaram a arrastar a gente para aquelas pedras, que estavam longe de terra. E aí eu joguei a âncora, dei todo o cabo possível, atei o cabo, não teve jeito. Nem assim o barco parou. O mar arrastava barco, arrastava tudo, e aquele motor parado. Eu lembro que foi até uma situação engraçada, porque no meio daquela correria, a Damares não sabe nadar. Ela não gosta que eu fale isso. Aliás, ultimamente ela está tirando uma onda da minha cara. Quando eu falo que ela não sabe nadar, ela diz assim: é ele que me ensinou. Põe a culpa em mim. Mas ela morou quase quatro anos num barco sem saber nadar. E nesse dia, no meio daquela correria, eu pensando o que fazer, a gente estava quase para perder a embarcação, ou morrer até, né? Eu olho para dentro do barco, a Damares, sentada, com as duas mãozinhas aqui, né, em cima da cintura, de maiô, touca de natação e colete salva-vida. Rapaz, olha, aí eu tive que dar risada. Olha que eu vi ela de touca de natação, rachei o bico. Aí ela contou: não, é que eu tinha um cabelão, e já que eu estava perto de morrer afogada, quanto mais tempo demorasse, melhor, né? Então eu ia cair na água mesmo, não queria aquele cabelo enroscando no meu rosto. Ela tinha tanta certeza que a gente ia afundar, que botou uma touca de natação. Olha, salva-vida eu já vi, uma touca de natação, nunca antes, nunca depois. Bom, eu sei que eu, no meio da tensão toda, eu consegui dar uma risada com a Damares de touquinha combinando com o maiô. Aí fui lá, conseguimos fazer aquele motor funcionar. Eu e Jaime juntos, pá, o outro missionário. A MIAP não existia ainda. O motor funcionou, mas meia boca, sabe? ia, voltava, não chegou a morrer nenhuma vez até chegar nos Piragui, mas quase, ficou assim, instável. E ali, a entrada de Superagui é onde a barra é essa, é um acidente geográfico que fica onde o rio ou o mar de dentro encontra o mar aberto. Ali geralmente é um lugar com muita turbulência e toda a sedimentação que é arrastada pela corrente dos canais é depositada ali, porque ele não, a corrente não tem força de vencer o mar. Então esse monte de areia não vai para fora, fica ali e forma algumas dunas submersas, então é muito raso e ali fica quebrando e só tem um canalzinho para passar, que é onde essa corrente de mar consegue vencer a corrente do mar aberto, e a gente tem que descobrir onde é isso, cada dia num lugar, e a gente tem que descobrir esse negócio. E aí nesse dia era de lado assim, então onda quebrando aqui, onda quebrando ali, e a gente no meio. Quando o motor falhava, o barco perdia velocidade e vinha para essa quebrança, e o treco quebrando aqui. Aí a gente virava tudo que dava assim, o motor embalava de novo, onda que embalava, quase pegava a onda do lado de lá. Aí eu sei que foi nessa de quase morre aqui, quase morre ali, que nós chegamos dentro do Superagui. Quando, até rimou, né? Quando chegamos no Superagui, eu falei, amor, cozinha aí, faz alguma coisa para a gente comer. Coitada, ficou no barco, aquele barco balançando lá, e eu e Jaime fomos para a terra. Quando chegamos em terra, uma pessoa vem na nossa direção. Quem que é? O cara que mais mentia contra a gente. O cara que mais falava mal da gente. O cara que mais perturbava a nossa vida. Vem na nossa direção. Eu falei, pronto, não morremos no mar, o cara vai matar a gente aqui agora. Aí ele encontra com a gente na praia, vira para mim e fala assim, Márcio, você pode contar aquela história de novo para mim, por favor? Eu falei, vamos lá, vou contar sim. Entramos na casa dele, falei de novo do amor de Deus, esse homem creu em lágrimas, entregou a vida dele para Deus, creu de todo o coração, a vida dele foi mudando, rapidamente ele morreu, ele tinha um câncer e não sabia, na garganta, um espinho e tal, pá. Quando eu pilotava de volta para casa, e eu tinha o quê? Umas 9 horas e meia pilotando aquele barco, a gente já estava acho que uma semana, sei lá, 10 dias no mar, quanto tempo, então a gente voltava onde nós plantávamos a primeira igreja que nasceu, na história da MEAP. Eu ia pensando, pilotando o barco e pensando, rapaz, que tal se a gente morresse agora? Porque quando nós nos entregamos para Deus e para a obra que Deus tem para nós, morte e vida estavam no pacote. Ele podia honrar o nome dele com um ou com outro, isso é a decisão dele. Mas que tal se morrêssemos? E eu pilotando e pensando, quando que alguém ia ter a curiosidade de pegar um barco e vir para essa região inóspita e remota, para descobrir se existem comunidades, porque aquelas comunidades não estavam nem no mapa brasileiro, muitas delas até hoje não estão nos mapas brasileiros. A MEAP sabe muito mais de pescador do que o governo, muito mais, não é pouco mais, é muito mais. Quando é que alguém ia chegar aqui e descobrir isso, comprar um barco, tomar iniciativa, começar a evangelizar esse povo? Eu acho que a gente não pode fazer isso sozinho, eu acho que tem que ter uma organização por trás disso. Foi a primeira vez que eu pensei na MEAP, primeira vez de todas, e o alvo era a preservação da visão e do trabalho, aquele grupo já tão sofrido, tão isolado. E aí Deus, que é um Deus que sempre faz muito mais do que a gente pode imaginar, naqueles dias, um pouquinho antes da fundação da MEAP, me deu uma outra experiência muito interessante. Eu fui para o Montão do Trigo. Ah, o pessoal aqui conhece o Montão do Trigo, no litoral norte, alguém já ouviu falar do Montão do Trigo aqui? Aí um Montão do Trigo, lá do lado de fora de Boiçucanga, você enxerga uma ilha, não só desse formato, mas exatamente essa ilha, que esse é o Montão do Trigo. E naquela viagem, era setembro de 1985, naquela viagem eu já tinha descoberto algumas vilas sem evangelho, ao redor da Ilha Bela, já tinha visto pessoas que curavam em nome de Satanás na ilha de Búzios, não confundir com a Armação de Búzios. É claro que o preço era muito alto, mas o pessoal falava em nome de Satanás abertamente. Já tinha conhecido pessoas que não conseguiram me conhecer, de tão limitadas mentalmente eram na Ilha da Vitória, por conta de sucessivos casamentos com parentesco muito próximo na Ilha da Vitória. É uma ilha que não dá nem para ver de terra, de tão longe que é. Já tinha visto tudo isso, só que eu já tinha afundado, quase morrido, já tinha quebrado meu barco. E interessante que nessa viagem, eu tinha muito pouco recurso, eu tinha dinheiro certinho para o combustível do carro que puxou um barco, o combustível do barco e um sanduíche por dia, certinho. E eu não tinha dinheiro para dormir em lugar nenhum, então eu dormia no barco, no carro. Ia para trás, era uma F-75, aquelas rural antigas, e eu, então eu ia lá para trás e dormia, e até cuidava do combustível e tal. Mas eu nunca tinha assim comido tão pouco na minha vida. E eu aprendi rapidamente que quando se tem um sanduíche por dia, você não pode comer quando você está com fome. Pelo menos não na primeira fome. Porque depois vem a segunda e você tem que dormir. Rapaz, aquela primeira noite eu não vou esquecer nunca. Nunca. Porque me deu fome, eu tranquilão, 2 horas da tarde, comi o meu sanduíche. Tranquilo. Na hora de dormir, 10 horas da noite, comida de mosquito, dentro daquele carro, quente a beça, fedendo combustível, com o estômago roncando, foi uma das minhas piores noites. Aqueles mosquitos sabem que eu passei acordado a noite inteira, mas não foi nem por causa deles, foi da fome que eu estava mesmo. Aí aprendi, no dia seguinte, eu comia na segunda fome, que a primeira passa rápido, né? Você está trabalhando para lá e para cá, a primeira passa rápido, mas a segunda, aquela fica, né? Fica a noite toda. Aí, bom, eu sei que numa dessas eu afundei lá no bonete, e afundei pregando o evangelho, graças a Deus. Quase morri, mas Deus me livrou. E quando eu cheguei em terra, e o barco, depois conseguimos resgatar o barco, os pescadores me ajudaram e tal, tudo que tinha no barco eu perdi, carta náutica, binóculo, máquina fotográfica que o meu irmão tinha acabado de me dar, acabado, não tinha máquina fotográfica, ele deu, né, um rico dando para o irmão Paulo, toma aí essa câmera aí e tal. Aí peguei, coitado, ali embaixo d'água, motor de pô, tudo, nada, e nada ali sabia nadar. Eu não estava nem aí com nada, mas quando eu vi o meu sanduíche embaixo d'água, cara, foi triste. Aquela cena daquele cara grande assim, inchado, olhando para mim, já era. Foi triste. Foi o pior, claro, foi o pior dos dias em termos de fome. Mas o que aconteceu é que depois eu tinha que chegar no montão do trigo. Só que eu não tenho mais barco, o barco já está quebrado, mas eu ainda tenho combustível. Porque eu já tinha comprado todo o combustível da viagem. Eu chego ali em Boiçucanga, e eu negociei o combustível que eu tinha com um pescador nativo, para que me levasse no montão do trigo. Ele levou, e quando levou eu comecei a ficar mais assustado ainda, porque ele tinha um barquinho pequeno, leve, e o barco subia e descia. A hora que ele descia, a âncora ficava no ar. Aí ele descia e dava uma baita de uma cacetada na água, a madeira subia assim. Quando a madeira estava subindo, a âncora chegava, cataplumba. Aí eu falei, rapaz, vai afundar esse negócio aqui, não vai chegar lá. E eu comecei a olhar em volta o que podia flutuar. O que flutuava melhor ali era a âncora. Eu falei, pronto, agora a gente está super longe do mar, hoje eu vou nadar, viu? Porque esse fundo não vai aguentar. Eu sei que esse negócio de fundo subir e descer, chegamos no montão do trigo, chegamos vivos. E aí eu falei assim, deixa a gente aí numa praia. Aí o cara deu risada. Não tem praia no Montão do Trigo. Não tem praia? Não, tudo bem, deixa a gente num pier, né? Num trapiche aí. Não tem trapiche no Montão do Trigo? Não tem, não. Só tem pedra, cara, só tem pedra. Tá bom, vamos lá. Graças a Deus, é outra coisa legal. Deus prepara os que lhe chama, não prepara? Por anos e anos, eu fiz caça submarina aqui nesse Guarujá. Então eu sabia como pouco subir numa pedra quando a onda vem. Eu estava com esse meu companheiro de equipe, peguei um monte de evangelho de João, dentro de sacos plásticos, um monte de sacos plásticos, e fui. Por que evangelho de João? Porque João era pescador. Então é pescador falando para pescador. Eu posso falar que aquilo ali é a palavra dos antigos, os pescadores mais antigos que se tem notícia, que andaram com Jesus, tem uma palavra para o pescador de hoje. Quer ouvir? O cara quer. Se eu falar que é Bíblia, ele não quer. Então eu vou lá e conto história de pescador para pescador, um livro que um pescador escreveu, não é melhor? E era isso que eu fazia, eu ia contar uma história de pescador para os pescadores, colocava um monte de evangelho de João e vinha nadando. Aí o Jaime, meu amigo, hora que viu uma onda grandona, ele falou, vamos nessa que vai botar a gente lá em cima. Eu falei, tá doido, Jaime, é uma série de ondas grandes, a hora que você descer na primeira, a segunda vem e te esmaga em cima daquela pedra, te arrasta para baixo, você vai chegar todo destruído com as ostras, cravejado de pindar, esquece, eu vou pegar a última da série grande. Aí depois vem pequena, a gente tem tempo de correr. Ele lá, esperando, aí fomos, subimos, tal, tudo certinho, não tem problema nenhum. Mas nessa de correr olhando para a onda, eu pisei num pindá, no ouriço. Enfiei uns 4 daqueles espinhos no pé, e você sabe que aquilo lá não era gostoso, não é a situação mais legal da vida. Mas Deus tinha um propósito, porque Ele sabe fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Você acha que aquele pindala foi de graça? Não foi, não. Foi estratégico, cada um dos 4. A hora que eu saí dali, já saí meio mancando, vem um cara descendo o montão do trigo, porque o montão do trigo é assim mesmo, é um monte, as pessoas descem ou sobem. Ele vinha descendo com um cara de invocado, e tinha um pano enrolado em volta do pé. Quando eu estou ensinando um missionário pioneiro a chegar numa vila, numa cidade que nunca ouviu do evangelho, eu sempre digo, se um nativo vier invocado falar com você, fala antes, porque você estabelece um nível de comunicação amigável, e não forte, irascível, nada disso. Então você já mata aí o primeiro touro na sua frente. E foi o que eu fiz. A hora que ele vinha descendo lá com o pé machucado, meio com aquela cara de invocado, eu falei, ih, rapaz, o que houve aí? Machucou o pé? Ele falou, eu pisei nos pindá, está tudo infeccionado. Aí eu tentei uma piada, sabe que só um ser humano tem piada piores do que missionários? Os pastores. Rapaz, pastor é muito ruim, cara. Consegue ser pior que missionário, mas missionário é ruim também. Assim, pastor é nota 1,5, missionário é 2,2, quase, mais ou menos assim. Eu lembro que teve um tempo que minhas piadas eram tão ruins que minhas filhas, eu estava pregando na igreja, elas resolveram levar nota mesmo, escreveram no sulfite várias notas e levantavam assim, quando eu falava piada, levantava nota para mim. É, naquele dia me deram 4, 3, 2, eu ganhei um 2, a piada não era tão ruim assim. Eu sei que uns dias depois, eu dirigindo para casa, eu falei, meninas, vocês não me deram nota nas piadas hoje? O que houve? Papai, a gente não trouxe nada abaixo de 0. Então, missionário faz piada desse tipo, né? Então, a hora que ele falou que tinha sido pindar, eu falei, ih, rapaz, eu peguei uns lá, eram teu, desculpa, né? Depois posso devolver. Uma piadinha, né? Que não... Aí o cara riu. E aí a gente começou a conversar. Aquela quebrada de gelo gerou vida para sempre naquela comunidade. Porque o que aquele homem veio fazer foi nos impedir de subir. E depois de uns 5 minutos de conversa, ele falou. Ele revelou o intento do seu coração. E porque ele estava tão invocado. Ele falou assim, essa semana, pela primeira vez na história, nós estávamos vendendo peixe, significa de canoa a remo, lá em terra. E só mulheres e crianças na comunidade. Desprotegidas. Parou um barcão aqui, um sardinheiro. O pessoal desembarcou, tentou violentar nossas mulheres. Elas tiveram, e lá não tem nem tranca direito nas portas. Elas tiveram que entrar e ficar segurando porta para não serem violentadas. Sujaram a fonte, isso significa fazer cocô no último, único lugarzinho que tinha água doce na comunidade. Sujaram a fonte, roubaram fruta, bateram em cachorro, visitaram rede. E visitar a rede não significa tomar um cafezinho com a rede, é tirar o peixe. Tiraram o peixe da rede e largaram as redes sem âncora. Então a rede vai com a maré. Estavam perdendo as redes, que é a única fonte de sobrevivência deles. Os caras fizeram essa desgraça toda numa tarde. Uma semana antes do missionário pisar lá pela primeira vez na história do Montão do Trigo, que existe desde 1732. Nunca tinha se pregado o evangelho lá. Nunca tinha se pisado um missionário. No primeiro dia que pisa um, uma semana antes, as portas estão fechadas. Vocês acham que isso é normal? Você acha que isso é coincidência? Isso é batalha espiritual. Igreja, o diabo nunca vai estar contente de você cumprir os desígnios de Jesus Cristo, de você obedecê-lo. Ele vai lhe desestimular. Importa que você se estimule com Deus e não se desestimule com as trevas. Você tem que saber a quem você serve, a Deus ou ao diabo. E muitas vezes significa você bater contra alguma coisa que é humilhante para você. Eu lembro que, depois de morar muitos anos lá entre os pescadores, a gente estava iniciando o projeto Costa Norte Sul, que foi o projeto que deu luz ao ministério em toda a costa brasileira, da MEAP. E aí, eu e Damares passamos um tempo aqui em Santos, 3 anos e meio, por aí, antes de voltar de novo para o mato. E naqueles, a gente foi morar num predinho, na Clemente Pereira, aqui em Santos, no Marapé, um predinho. E tinha um cidadão que eu amava de todo o coração. Você não precisa gostar das atitudes de uma pessoa para amá-la, né? Eu amava, amar e gostar são coisas diferentes. Toda a família dele orava por eles, mas ele simplesmente não me cumprimentava, não respondia os meus cumprimentos. Então todos os dias eu encontrava com ele, e todos os dias eu o cumprimentava, e todos os dias ele virava a cara e passava sem me cumprimentar. Depois de um ano e meio, eu todo feliz, ele subindo, todos os dias ele não me cumprimentando, eu falei, opa, bom dia, e o cara de novo olhou para minha cara e passou reto. A Damares não aguentou, ela virou para mim e falou, amor, você não tem vergonha na cara? Eu falei, não amor, eu tenho uma convicção, que diz que eu tenho que abençoar as pessoas, cumprimentá-las, mostrar o meu amor, e ele tem a convicção dele. A convicção dele nunca vai ser convicção em mim, porque no dia que isso acontecer, ele passou a ser o meu Senhor, ele passou a mandar em mim, e eu tenho um Senhor só, não tenho dois, e ele não é essa pessoa. Todos os dias eu cumprimentei esse homem, mais ou menos 2 anos depois, e ele morava assim, frente a frente, eu abria a porta, dava de cara com ele, opa, bom dia, isso aí, porta a porta, não tinha nada entre nós, 1,20 m de corredor. Aí eu estou chegando em casa, é claro, eu tenho que passar pela porta dele, eu passei, e eu percebi que ele está quebrando o chão da cozinha, aliás, eu percebi uma quadra de distância, né? Aí passei por lá, e falei, rapaz, onde é que você está levando esse entulho aí? Ele falou, estou pondo lá na porta da minha garagem. Eu falei, ah, legal, daqui a pouco eu venho aí. Fui lá, coloquei 2 camisetas, para não, que aquilo lá corta, né? Piso, carregar piso, corta. Botei 2 camisetas, peguei o saco, não perguntei nada para ele. Entrei na cozinha, peguei o saco de piso, botei nas costas e pá, levei para baixo. Eu era todo metido atletinha, ele é mais escritório, então eu levava 2 e ele levava 1. E a gente colocou todos os sacos lá em frente à garagem dele, enquanto o cara arrebentava lá em cima. Olha que terminamos. Eu falei, tem mais alguma coisa aí? Não, Marcião, sabia meu nome, o cara. Falei, não, não tem não, cara, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te servir? Eu falei, sei lá, meu, você manja de eletrônica? Ah, mais ou menos. Não, porque eu era nossa, a gente foi ter a nossa primeira televisão muitos anos depois de casar, a gente não manjava nada disso. Morando em vila, sem energia elétrica, em barco, né? Nesse negócio era primitivo, a gente era bicho do mato. E a gente tinha agora um vídeo, porque estávamos em Santos aqueles dias, um vídeo, cassete, uma coisa moderníssima, e o vídeo de todo mundo funcionava bonitinho, mas os atores no meu eram tudo tortos, e baloiçantes. Eu falei, não pode ser que esses atores só sejam ruins para mim, deve ser o vídeo, mas o vídeo devia ser bom. O cara foi lá, olhou, ah Marcelo, acho que é isso aqui, virou um botãozinho, o negócio ficou maravilhoso. Eu falei, rapaz, você é um gênio. Aí começamos a conversar, ele foi até a porta da casa, primeira vez que ele falou comigo em 2 anos, ele foi até a porta da casa, virou para mim e falou assim, Marcelo, eu tenho uma chácara em tal lugar, sempre que você tiver um tempinho, pega a chave comigo e vai lá curtir com a tua família. O cara nunca tinha cumprimentado, nunca tinha conseguido dizer bom dia para mim. O primeiro dia que ele abre a boca, ele ofereceu a chácara dele para eu passar férias dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, infinitamente mais. É só você não desistir daquilo que Ele pôs no seu coração. Eu não desisti. A minha convicção é que eu tinha que abençoar o cara. E a convicção dele é que ele não tinha que responder para mim. Eu não estou nem aí com a convicção dele, eu estou aí com a minha. Eu não vou fazer, a convicção dele é minha. Imagina só, você chega educadamente para uma pessoa, ela te responde mal, aí você é grosso com ela. Aí ela passou a mandar em você. Sabe o que ela fez? Ó, seja mal educado, e você é. Ela mandou em você. E você obedeceu. Quando nós cansamos de fazer a vontade de Deus por conta das perturbações do diabo, é isso que a gente está fazendo. Estamos fazendo dele o nosso Senhor. Nós estamos dizendo assim, pode mandar, eu obedeço. Cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou, e quando eu faço é bobeira minha. Mas eu não vou, não vou, em nome de Jesus. Eu vou gastar minha vida falando para quem nunca ouviu do Evangelho. Eu não estou nem aí, o que o diabo fale, eu quero obedecer meu Deus, mas primeiro tem que conhecer o coração dele. E foi assim, Logo nasceu. O que aconteceu naquele dia é que, depois de conversar com aquele cara, eu subi até a vila mais, até a casa mais alta, que eu achava que era do líder da vila. Não era do líder, era do líder jovem da vila, do filho mais velho do líder da comunidade. O pai dele era líder e o avô dele tinha sido líder, ele seria o próximo líder. O nome dele é Valentim. O Valentim creu de todo o coração, mas não creu no segundo dia, creu no primeiro dia que ele ouviu do evangelho. E para fazer uma história longa e linda, curta, a gente discipulou o Valentim de todas as formas. Hoje ele é o pastor da igreja do Montão do Trigo. Se você for no Montão do Trigo, o Montão do Trigo tem uma igreja que é contada até por poetas na internet. Vai lá no Google e vai, coloca histórias do Montão do Trigo. Tem até poesia sobre o Montão do Trigo que fala dessa igreja, que fala assim: parece que Deus já anda pelo Montão do Trigo. Poesias a respeito do evangelho que nasceu lá. A gente que levou, gente simples aqui, que cresceu com vocês na ponta da praia. Não é um mega crente por aí, não. É um cara que falou assim: Deus, como é que o teu coração bate? Daí para frente, quando a gente obedece, Deus faz o que só Ele sabe fazer, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. A costa brasileira é grande, muito grande. Vocês sabem que ela tem mais do que 8 mil quilômetros. E o povo do nosso coração, o povo do nosso coração é o tal do pescador artesanal. E a MIAP acaba nascendo em 1986 para abençoar esse povo. O pescador artesanal é diferente do nosso pescador. Ele faz os próprios remos, canoas, os artefatos de pesca e vive em comunidades muito simples. Essa é a mais pobre que eu já vi na minha vida e as mais organizadas são muito simples também. Naqueles dias que Deus deu uma visão de toda a costa brasileira, a gente voou. Quem já ouviu falar do Carlos Queiroz, o tempo que ele ainda tinha um pouquinho de cabelo, está aqui, com o avião de asas de socorro, e descobrimos 2.000 vilas ao longo da costa brasileira. Essa é uma das vilas mais organizadinhas que eu conheço. Quando eu falar de pescador artesanal, você tem que pensar numa vila entre essa e essa, tá? Não pode pensar aqui na ponta da praia. O objetivo era evangelizar. Eu sei que aqui vocês estão com uma configuração diferente, é mais estreito do que o normal, né? Então as palavras vão aparecer um pouco cortadas aí. O alvo é falar do evangelho onde esse povo está, morar nas comunidades. Os nossos missionários não moram longe e vão lá ocasionalmente, moram no meio do povo, nas vilas, conectam com o coração deles, visitam as fogueiras, falam com gente de todas as idades, pregam o evangelho, o povo vai crendo de todo o coração, é batizado, as igrejas vão nascendo, cada uma no lugar, cada uma com seu jeitão, lugares onde antes cultuavam Satanás e demônios e Iemanjá e etc, agora se dobrando diante do Senhor da glória, do Senhor da vida, prestando culto a Ele, tendo uma vida diferente no seu coração. Deus faz muito mais do que podemos imaginar, muito mais do que podemos pedir. O que acontece é que o evangelho invadiu a costa brasileira, foi uma onda de graça que chegou nessas comunidades remotas, salvou gente de sul a norte, do Rio Grande do Sul até o Amapá, saiu salvando gente. Várias parcerias aconteceram, igrejas se uniram a nós. Hoje a MEAP não tem um ou dois barquinhos, são 24, está desatualizado isso aí, 24 embarcações, são quase 90 missionários em 8 bases em 5 estados do Brasil. A mais nova base da MEAP está nascendo aqui no Amapá, em Afuá, agora em setembro. Você vai para a inauguração? Em Afuá? Não? Mas vai um grupo para lá. A MEAP hoje tem 29 projetos de treinamento de líderes, da onde nascem pastores nativos, e 64 projetos sociais nas mais diversas áreas, mas todas elas pensando em desenvolvimento comunitário, as pessoas darem o melhor delas para que as suas comunidades cresçam. Para isso, nós não contamos só com os 90 missionários da MEAP, mas com uma força voluntária muito grande. São mais ou menos 1.300 voluntários por ano que vão ajudando as pessoas. As equipes de saúde são muito famosas, os voluntários fazem isso, muitos voluntários são da área de saúde, trabalham com prevenção, às vezes fazem odontologia num lugar muito simples, como uma escola, tudo bem adaptado, um microfone preso num foquinho, uma cadeira toda improvisada aqui, mas existem aí uns 20 e poucos consultórios muito bem organizados em toda a costa brasileira, projetos com todo tipo de profissional, não só de saúde, mas de outras áreas também. Esse é o Barco Clínica, um mini hospital que está na Bahia. Tem dois consultórios médicos, dois consultórios odontológicos dentro dele, uma farmácia, um laboratório de análises clínicas, e a equipe não é uma equipe de 8 profissionais, é uma equipe de 23, 25 pessoas. 8 são profissionais de saúde, os outros são professores de Bíblia, plantadores de igreja, discipuladores, cozinheiros. Um dia desse eu estava pregando, uns 2 meses talvez, pregando em Atibaia, na primeira igreja batista de Atibaia, lá do chefe, lá da convenção, e depois do culto um cara chegou para mim com aquele sotaque nordestino bonito: ô Márcio, que bom ver essas fotos, me dá uma saudade. Eu já fui numa 15 dessas viagens aí, é mesmo, eu saio com o Barco Clínica. Quem tu faz, tu é dentista? Não, sou carregador. Como? Carregador, tem caixa, eu carrego. O cara era carregador, especialista em carregar, só fazia isso. Fui em 15 equipes, tudo que ele fez foi carregar caixa para lá e tal, acudir a equipe como carregador. Tu vai ver um menino profissional da área de computação, o cara faz programa, como é que é o nome desse? Não estou falando assim, programa de computador, né? O cara é programador, e ele nas horas vagas ia lá e era carregador, acabou. Meu negócio é carregar a caixa, já fui em 15 equipes. Então Deus manda esse povo lindo por aí que vai revelar o amor dele. Eu digo que a MEAP tem uma visão holística, entende o homem por inteiro, um evangelho integral para o homem integral. Esse é um dos projetos, é difícil de acreditar que isso seja uma casa. Dentro o pai e a mãe, os dois estão com tuberculose, estavam nesse dia. 3 dos seus 8 filhos vindo para a creche, que nós colocamos, plantamos, iniciamos no local. E aí a nossa líder das creches falou aí para a médica chefe daqueles dias. Isso é uma mulher, é catedrática na Faculdade de Medicina de Salvador. Deus manda uns caras feras assim, muito crente. Falou: olha, essas crianças não caçaram, o que a gente pode fazer por elas? A médica olhou bem e falou: elas estão ficando doentes dentro da própria casa. A gente tem que providenciar casas melhores, porque elas moram em casas onde tem todo tipo de bicho que não devia ter. Para você fazer uma ideia, essa era a casa da Dona Maria e do seu Persílio quando a equipe chegou lá. Eu gosto muito dessa história. Tem dezenas de outras idênticas, mas eu amo essa. A equipe chegou e não tinha nenhum profissional na equipe. Tem 2 ex-combatentes da Marinha Canadense, é uma equipe do Canadá, uma enfermeira, 2 estudantes, um cirurgião cardiovascular e um homem de negócios. Todos eles envolvidos em construir a casa. Aliás, o cirurgião estava fazendo a fossa da casa da Dona Maria e do seu Persílio. A gente deixou a fundação pronta. 9 dias depois eles saíram, a casa estava assim. Não é legal isso daí? Né? Dá dignidade à pessoa. Esse cirurgião, eu encontrei com ele no Canadá uns meses depois, fui pregar na igreja dele, Damaris estava comigo, né amor? E esse cara estava muito diferente, no físico a gente já via, ele perdeu uns 20 quilos, não sei se foi lá, né, fazendo a casa. Mas nesse dia, quando a Dona Maria estava mostrando, eles estavam ali dentro da casa dela, a foto foi tirada com a equipe dentro da casa, e ela estava dizendo como Deus era bondoso com ela, e ela tinha tudo que ela precisava, e ela só tinha aquele casebre e um saquinho de roupa, mais nada. Esse homem saiu e começou a chorar e não conseguia mais parar. Chorou, chorou, chorou. O nosso líder lá, pastor Abraão, que aliás casou aqui nessa igreja, muitos anos atrás, pastor Abraão saiu também, colocou a mão no ombro dele e ficou quieto. O homem chorou, chorou, chorou. Uma hora ele respirou e falou assim: "Today is a turning point in my life." Hoje é um dia de completa mudança na minha vida. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele já era convertido, mas ele não sabia como pulsava o coração de Jesus. Ele ouvia um monte de pregações, mas nenhuma delas falava do pranto de Jesus pelo necessitado. Ele cansou de pregar, mas nenhuma das vezes ele falou do coração de Jesus. Naquele dia, ele viu, ouviu e sentiu, e respondeu a isso. Esse homem nunca mais foi o mesmo. Ele fala: eu não abençoei, eu fui abençoado. Ano que vem, estão voltando. É muito lindo a gente ver o povo respondendo e Deus formando. Isso aí é um centro de restauração de vidas para os alcoólicos, pessoas que acabaram se envolvendo com álcool e tudo mais. A MEAP doa um monte de coisa, sim, cesta básica, um monte de projetos, mas o principal é desenvolvimento comunitário. Por isso que tem tantos centros de alfabetização, escolas, os centros comunitários, onde não só nós damos os cursos vocacionais, todo o programa que a gente faz é por cliente sério. Por exemplo, o curso vocacional é dado por um cristão que vai lá e dá junto, prega o evangelho, fala do testemunho dele, ensina a sua profissão. É um, por exemplo, um encanador, vai lá ensinar isso. E a pessoa aprende, mas ouve do evangelho também. Tudo que nós fazemos tem Bíblia, mais alguma coisa. As clínicas, médico, tudo mais, mas principalmente as creches, um programa que eu amo de paixão. As crianças têm lá tudo que tem aqui. Aliás, uma das meninas, uma das alunas dessa creche, essa aqui são todas fotos de Boipeba, tá? Uma aluninha daqui ganhou um prêmio nacional de poesia. Imagina isso, uma menina de vila ganhar um prêmio nacional, ganhar um prêmio nacional de poesia. É esse tipo de coisa que Deus tem feito por esse povo. Todos os dias as crianças estão lá, muitas vêm de abuso, etc., mas eles são amados, têm Bíblia todos os dias, duas refeições por dia, os maiorzinhos vêm mais tarde, os pequenininhos vêm na frente, e eles vão recebendo tudo que eles precisam, mas o que acontece é que essa garotada é salva. E hoje, 20 anos depois da gente ter começado esse projeto, eles já são líderes na comunidade, estão resgatando outros. A história está sendo escrita por eles mesmos. Centro de esportivo, eu estou correndo porque eu quero acabar em 5 minutinhos para a gente não atrapalhar o final do culto aqui. Centro esportivo é outra bênção maravilhosa de Deus. Sempre assim, Bíblia e mais alguma coisa. Esse pessoal é incrível. Você pode ver, se você olhar, aumentasse a foto, quase ninguém está de tênis aqui. Tem uns 2 ou 3 de tênis, o resto tudo no pezão mesmo. É uma bola de futebol de salão a cada 2 semanas. E não tem prego lá. É o chute que aqueles caras dão na parede. É uma loucura esse negócio. Mas eu li a carta de um menino de 18 anos de idade que se converteu nesse projeto, falando de como esse projeto aproxima os pais dos filhos e como a comunidade está virando família novamente pelo poder de Deus que nasce na quadra. Ah, coisa doida. Muito lindo isso, né? A quadra é usada para outras coisas, aí treinamento de jovens que vão ser missionários no futuro, aí pronta para receber gente que vai ouvir do evangelho a primeira vez, aí já cheia de gente, alguns deles recebendo Jesus pela primeira vez. É muito lindo ver isso. Aliás, no Maranhão, nesse lugar, acabou de nascer uma nova base. São 73 ilhas fluviais no delta do Parnaíba, todas elas chapadas de pescadores e quase nada de evangelho. O projeto Tutóia quis abençoar esse povo. A nossa base era em Parnaíba e a gente queria formar uma base em Tutóia. A base de Parnaíba alcança um pedaço do delta do Parnaíba. A base de Tutóia vai alcançar outro pedaço. A partir da base de Tutóia, 20 novas comunidades passaram a ser alcançadas em janeiro desse ano. Então, em janeiro desse ano, nasceu mais uma base da MEAP. Agora, interessante, ouve a matemática comigo. Em 1986, Deus... Desculpe, 81, Deus me deu a visão de alcançar os pescadores. 81. 5 anos depois, em 86, nasceu a MEAP e o Campo São Paulo. 5 anos depois, em 91, nasceu a MEAP Bahia. 5 anos depois, em 96, nasceu a MEAP Paraná. 5 anos depois, em 2001, nasceu a MEAP Maranhão. 5 anos depois, em 2006, nasceu a MEAP Amapá. 5 anos depois, em 2011, nasceu a MEAP Tutóia. E nesse ano vai nascer a MEAP Afuá, MEAP Pará. Então, MEAP Piauí, MEAP Maranhão, MEAP Amapá, MEAP Pará. De 5 em 5 anos, houve um grande evento e nasceu um grande projeto no Brasil. Pergunta: a MEAP planejou isso? Nunca. Nós só percebemos isso há alguns anos, há uns 4 anos, 3 anos, sei lá, que a Jandira estava fazendo um minuto de pescaria de Natal e começou a falar. Ela falou: Márcio, você reparou que de 5 em 5 anos a gente plantou uma base? Não, nunca reparei. Deus faz muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. E o guarda de Israel não dorme. O importante é ouvir o coração dele e responder ao coração dele. Eu sei que está uma bênção lá o negócio do Toia. O nosso pessoal está indo de vila em vila, o povo já está quebrantado, já ganhamos lugar lá para ser igrejinha, e vai, está nascendo o evangelho. E o Amapá, o único, último que eu queria mostrar para vocês, tudo é diferente lá. O rio é o mar. Isso aí é um táxi. Você pedala o seu próprio táxi. Esse é o nosso líder da região, custódio, um santo homem de Deus. E isso aqui é uma rodovia. Isso é uma avenida, isso é uma rua. Tudo é diferente, mas a gente faz a mesma coisa. Amamos o povo, cuidamos deles. Eu acho que essa é uma foto que descreve quem é a MEAP. Primeiro, é simples. Segundo, aqui fora você vê gente cortando cabelo de graça. Lá dentro tem médico, dentista, protético fazendo dentadura, uma psicóloga atendendo, etc. Gente cortando cabelo de graça. E esse homem aqui, um dos melhores evangelistas que eu já ouvi na minha vida, contando histórias da graça de Jesus. Tudo no mesmo pacote: corpo, alma, espírito. O evangelho integral para o homem integral. Aliás, a MEAP tem 2 barcos lá. Demorou 2 anos para a gente conseguir esse aqui e 1 dia para conseguir esse aqui. Sério mesmo. A gente orava, e 2 anos chegou esse aqui. Um dia a gente começou a orar pelo outro. Um cara ligou para mim e falou: Márcio, eu tenho um barco aqui para vocês. E deu o 2º barco, maior até do que o primeiro. Muito lindo ver aquele povo indo de lugar para o outro, levando o evangelho. E a base Afuá nascendo agora em setembro. A partir dessa base, 10 novas igrejas vão ser plantadas. Esse é o maior trabalho evangelístico e de ação social da história da Ilha do Marajó. Nunca algo tão grande foi feito lá. Orem por isso. É um projeto de 5 faces, eu não vou descrever todas elas, porque eu tenho 2 minutos para terminar, tá? Mas orem por isso. Agora, uma história linda que eu não posso deixar de contar, mesmo que passe 5 minutos, e missionário é assim mesmo, trouxe missionário, pode tirar 2 músicas de louvor, porque o cara vai falar. Aliás, descrever 30 anos de ministério em 45 minutos não é a tarefa mais fácil do mundo. Mas aqui, alguém já ouviu falar em arquipélago de Bailique? Quase ninguém, eu nunca vi ninguém, igreja nenhuma que tenha ouvido falar disso. Eu sempre pergunto. Bailique nasceu no meu coração enquanto eu estava orando por aquela região. Aí que tem a pororoca, aí que o povo morre afogado com as embarcações deles, se eles erram o horário da maré, etc. Até missionário perdeu a vida já aí de Novas Tribos. A MEAP começou o projeto Doce Lar naquela região. É o único lugar que nós vimos não só crianças sendo abusadas, isso a gente já viu em muito lugar, porque o ser humano endemonizado é um ser humano acovardado. Por quê? Se ele é iluminado pelo pai da mentira, para mim um mentiroso é um covarde, e a Bíblia fala que nenhum covarde vai entrar no reino de Deus, é claro que eles vão praticar atitudes covardes. Então quem mais sofre nas vilas são os pequenos que não podem se defender. Por isso que a gente tem tanta creche, por isso que a gente tem tanto projeto desse, para tirar a molecada da rua, cuidar, evangelizar, proteger e tudo mais. Lá nós descobrimos uma realidade um pouco pior. Pais, não todos, mas alguns, prostituindo seus filhos por dinheiro ou por um pouquinho de arroz. Eu ouvi do missionário local, depois de 5 minutos, num retiro, a gente todos os anos tem um retiro só com os líderes de área, só estávamos nós líderes, ele não conseguiu falar por uns 5 minutos, chorando. Quando ele conseguiu, ele contou a história. Ele tinha visto uma menininha de uns 12 anos de idade sair de um daqueles barcos com 0,5 quilo de arroz na mão. É contra isso que a gente luta. E a vitória já é nossa, meus amados. Nós somos mais do que vencedores. O que nós não podemos é nos acomodar nos nossos bancos e ficar confortáveis sem ouvir o coração de Deus. Isso a gente não pode, isso é proibido para um filho de Deus. E a gente começou lá o projeto Doce Lar, porque é um projeto de apicultura, onde os pais das famílias podem ganhar dinheiro com mel e tudo mais, e lar para as crianças. Então eles vêm, passam o dia lá, aprendem profissão, higiene, bíblia, tudo que eles precisam tem lá. O que acontece é que o Davi era um moleque que era chamado de demônio na comunidade, demônio mesmo, literalmente. Quando souberam que o nosso missionário tinha convidado Davi para fazer parte do Doce Lar, representantes da comunidade vieram falar do grande erro que estávamos fazendo. Vocês são loucos? Vocês trouxeram um demônio para dentro do projeto. Isso nunca vai dar certo. Mas graças a Deus, os nossos missionários ouviram, não a alta voz dos nativos, mas a fala silenciosa de Jesus. E o Davi ficou lá. O Davi nunca tinha recebido um abraço na vida. Ele era muito pequenininho quando o pai dele morreu. Esse homem casou com a sua mulher, com a sua mãe, e teve filhos rapidamente. E o Davi foi espancado desde então, fisicamente abusado. Tudo que ele conheceu de adulto foi tapa na cara, surra, chute. Ele se alimenta pouco, ele é subdesenvolvido. Ele tem tamanho de 9 anos de idade, mas tem 13 anos de idade. Mas o Davi tem uma personalidade muito forte. Então ele apanha em casa, ele sai na rua e bate no primeiro que ele encontrar, mas tem que ser alguém do tamanho dele. Então ele bate em crianças mais novas e passa a ser considerado um demônio na comunidade. E ele começa a beber, a pequenos furtos, a fazer um monte de problema. E ele era mesmo um moleque problemático. Chegou lá, cada vez que um adulto, um dos nossos missionários, chegava perto dele, se mexia perto dele, ele já fazia assim, esperando um tapa no rosto, alguma coisa. E o custódio, contando a história dele, não conseguia parar de chorar. Ele falou assim: o Davi estava lá 3 meses, quando eu consegui dar o primeiro abraço nele, provavelmente o primeiro abraço da vida dele, ele permitiu. Só que junto com aquele abraço, ele percebeu o calor do Criador, e o Davi se converteu. Mas o moleque se converteu mesmo, teve a vida dele completamente transformada, e tão transformada foi, que a diretora da escola veio para o Doce Lar e perguntou para os missionários: o que que a gente estava fazendo que as crianças estavam diferentes? O que que vocês estão fazendo com essas crianças? Elas estão diferentes. Aí o missionário falou assim: você tem tempo para escutar? Eu tenho, então senta aí. E pregou o evangelho para ela. Agora essa mulher está comovida e fala assim: vocês têm que ir na minha escola e falar para todos os outros. Vocês podem fazer isso, por favor? A gente, claro, a gente quebra teu galho. É tudo que a gente queria. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. O que a gente nunca imaginava é que aquela mulher não era só diretora daquela escola, mas ela era coordenadora de toda a área de ensino nas 32 comunidades do arquipélago. Nós fomos lá, pregamos o evangelho, um monte de crianças se converteu, plantamos sua igreja mais rápida que a MEAP plantou. Em 3 meses a igreja estava lá. Acabamos de plantar a segunda agora, estamos começando o terceiro Doce Lar. Foi uma revolução por causa da conversão do Davi. Tudo começou aí. A gente não sabe as estradas que Deus vai pavimentar para que a graça corra solta numa comunidade. A gente não sabe, mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas para que isso aconteça, temos que ouvir o coração dele, responder o coração dele, e aí ele vem, e faz, e é um rolo compressor. O que Deus quer fazer, faz, mas a matéria-prima de ação de Deus é a sua obediência. Ele decidiu não se utilizar de qualquer outra matéria-prima, ele só se utiliza dessa, da fidelidade dos seus filhos. Alguém mantinha o Davi lá. Hoje são 16 escolas alcançadas naquele arquipélago. A gente tem um barco rápido, uma voadeira com motor de popa, quebrou o motor de popa, conseguimos outro, indo de vila em vila. Naquele lugar a gente planta 8 igrejas por ano, faltam 4 nesse ano. Se você tiver uma oferta e quiser destinar um dinheiro para esse projeto, esse é um bom investimento. A MEAP tem dezenas de projetos, mas eu gostaria de apresentar isso para vocês. É um super projeto. Mas eu quero desafiar vocês a uma coisa diferente essa noite. Você pode ajudar no sustento missionário. Nós temos 14 casais de missionários com sustento muito baixo. A gente precisa melhorar o sustento desse pessoal. E quando eu falo baixo, é baixo mesmo, tá? Então, você recebeu esse panfleto aqui, não recebeu? Quem não recebeu, alguém vai entregar para você agora. Todo mundo recebeu isso aqui? Quem não recebeu, levanta a mão. Alguém pode levar para aqui. Tem uma pessoa aqui, duas atrás, uma ali, outra lá. Tá, já está entregando. Mantenha a sua mão levantada. Quando você abrir esse panfleto, você vai ver que no final, nessa terceira parte aqui, tem uma ficha de cadastro. Você vai ter oportunidade de responder de duas maneiras: orando ou contribuindo. E na verdade eu gostaria de desafiá-los a responder de uma terceira maneira: orando e contribuindo. Você pode ajudar com qualquer quantia. Vai chegar um boleto na sua casa que você paga ou não paga, é uma oferta, você não é obrigado. Se você apadrinhar uma criança, aí é, porque nós vamos colocar uma criança no projeto mesmo. A MEAP não faz que nem um monte de gente por aí que diz que vai colocar e não coloca. Nós colocamos uma criança. Cada dois mantenedores coloca uma criança no projeto. Esse negócio de dizer, ah, com 40 reais a gente põe uma criança no projeto, mentira, tá? O governo precisa de 800 e poucos reais. A MEAP com 120 reais faz melhor do que o governo faz com 800 e pouco. Mas faz. Ou seja, você não pode falhar, porque agora vai ter uma criança a mais lá. Então você preencher isso daqui, se você escrever adotar uma criança ou apadrinhar uma criança, aí é papo sério, aí você está se comprometendo mesmo. Você pode até colocar lá, ó, eu me comprometo por 3 anos, não adianta um ano a gente não vai colocar uma criança, depois de um ano tirar uma criança, né? Eu me comprometo por 3 anos, não precisa ser o resto da vida, mas faça um compromisso ali, tá bom? Aí esse tem que ser fiel. Se você mantiver a MEAP, que hoje é a maior necessidade, é essa MEAP geral, porque a MEAP vai dirigir para o obreiro, vai dirigir para aquilo, para a maior necessidade do momento, aí já não é um negócio tão rigoroso. Claro, esse é, se for apadrinhar a criança, é mesmo, não entre se você acha que vai falhar. Mas se você ouviu o coração de Deus hoje e quer botar mais um Davi lá, então faz porque isso presta, isso é muito bom, é um baita de um projeto pelo reino de Deus. Responda isso. Em termos de oração, você pode ver que responder orando por todo esse povo que está aí espalhado na costa brasileira, cada um no seu lugar, cada um com seu jeitão, mas todos eles com necessidade de que alguém vá lá e fale do evangelho da graça. Claro que a luz vai brilhar, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. O minuto de pescaria é uma ferramenta de oração. Quem recebe o minuto de pescaria, só para eu saber aqui? Aí tem aí umas 10 pessoas que já recebem. Isso chega no seu e-mail mais ou menos de 3 em 3 semanas. E deveria demorar 1 minuto para você conseguir ler. Às vezes vem um de 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas o objetivo é ser 1 minuto. Nesse minuto você vai ter um pouco de informação, um pouco de encorajamento e pedidos de oração ou de louvor, tá? Você ora e deleta. Em 1 minuto a cada 3 semanas... você faz a diferença desse povo. Não é muito, é pouco, mas faz a diferença. Então, se você quiser orar, espero que você queira e que todos queiram, você preenche isso daqui e coloca o seu e-mail. Isso só vai por e-mail. Se você não tiver e-mail, infelizmente não dá para fazer, tá? É muito caro de outras formas, já tentando de um monte de outras maneiras. Queridos, muito obrigado. Eu sei que usei 10 minutos a mais do que eu deveria, mas eu tinha que manter a tradição de que todo missionário fala muito. Então, eu quero orar por vocês. Vocês têm orado tanto por nós. Muito obrigado por o que essa igreja tem feito. Muito obrigado pelas ofertas. Muito obrigado pelo carinho, encorajamento. Mandem equipes. Elas não só vão cuidar lá, vão ser cuidadas também. Não só vão transformar, vão ser transformadas. Achem missionários, treinem esse pessoal, mas treina bem treinado. Não manda missionário porcaria pra gente não, que a gente sofre mais com ele do que com o diabo lá no campo. Manda gente boa, manda gente bem treinada. Não vai botar a mão precipitadamente sobre ninguém não, mas encontre no meio desse povo aqui quem Deus chamou para fazer diferença de tempo integral. Deve ter alguns aqui. Sejam responsáveis, ouçam o coração de Deus e respondam a Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado porque lá 30 anos atrás a gente imaginou que o nosso bisneto fosse ver a costa brasileira alcançada, e Pai, em tão pouco tempo o Senhor alcançou quase 1.700 comunidades com o Teu amor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora, Senhor, tem esse povo aqui na tua frente, muito mais do que os 11 que o Senhor usou para virar o mundo de cabeça para baixo naqueles dias. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor unja esses ouvidos de forma que eles entendam o teu clamor. Que o Senhor toque esses corações a ponto deles pulsarem com o teu. E fala, Pai, porque eu sei que o Senhor vai falar de maneira independente, individual. Mas fala com cada um dos teus filhos e filhas, essa noite, nessa madrugada, nessa semana, e encontre Jesus solo fértil, para que teu evangelho seja anunciado mais longe e mais rápido, para que mais pessoas conheçam o Senhor, para que o seu nome seja mais glorificado. Nós queremos te honrar com nossas vidas e dedicamos nosso tempo, nosso potencial a ti, novamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.